Vale FM. Simplesmente. Simplesmente. A Rádio do Jari. Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. Primeiramente, guarde suas almas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tranco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Linda mão. Primeiramente, guardo suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações quem é o mais forte. São dois corações. São dois corações. Disputando quem é o mais forte. Obrigado, Diego Vitor Hugo. Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente. Alô, meninos, sucesso pra vocês. Ô, moçada. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. 11 horas e 45 minutos. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. Júnior Motos Multimarcas. Tem a moto dos seus sonhos. Então vem conferir. Aqui dá bom negócios todo dia. Qualidade comprovada. Júnior Motos Multimarcas. Aqui tem o carro que você procura e também tem a moto dos seus sonhos. Compra, vende, troca e financia. Avenida Tancredo Neves, 1798 Agreste. Telefone 99119-3502. Você sonha, a gente realiza. Júnior Motos Multimarcas. A Hipernatural se consolida com a loja de produtos naturais mais completa do Vale do Jari. Contamos com grande variedade de óleos naturais, garrafadas diversas, encapsulados, suplemento para atletas e uma linha completa de cosméticos para salão de beleza. Corra até lá e confira. Na Avenida Tancredo Neves, 2402, Agreste, coladinho ao Banco do Brasil. Ou ligue 991769041. Hipernatural, saúde e beleza ao seu alcance. alcance. Apoio cultural. Quando se fala de economia e preços baixos, eu falo de Mercantil João Paulo. Tudo em gêneros alimentícios, hortifruti, cosméticos, material de limpeza, enlatados, bebidas em geral e açougue. Alugamos máquinas agrícolas, compramos castanha com o melhor preço e trabalhamos com transportes de frete e mudança. Aceitamos cartões de crédito, débito e vale Sinsfumate. Endereço, bairro Sarney, 991588175. Mercantil João Paulo, Deus é fiel. Atenção, Vale do Jari. A Solartec, sua solução em energia solar, já atua no mercado local há mais de 3 anos. Com a Solartec, você economiza energia de forma inteligente, pois oferecemos sistemas de energia solar residencial, comercial e empresarial. Solartec, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Hospital Bairro Agreste. Informações 96 991 70 7405. Autopeças Bom Jesus. Serviços especializados, profissionais capacitados para resolver os problemas do seu veículo. Você vai encontrar peças e acessórios para o seu carro com o melhor preço. Aceitamos cartões de crédito e débito na Avenida Tancredo Neves, em frente ao terminal. Telefone para contato 991-21-4166 e 991-03-6331. Apoio. Atenção, Laranjal do Jari. Não percam as oportunidades de comprar móveis, eletros domésticos, eletros eletrônicos nas lojas Ultilar. E aproveite o pula-pula da loja. Pula maio, pula junho e você só vai pagar a primeira parcela só em julho, daqui a 60 dias, pelo crediário externo. Crediário fácil, sem comprovação de renda e residência, só na Ultilar. Promoção por tempo limitado. Fone para contato 96 991 15 5772. Lojas Ultilar, é fácil comprar. Beira e Agreste. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Eu sou farmácia, nem precisa procurar. Aqui é mais barato, pode comparar. Confiança e credibilidade em todo o Brasil e na sua cidade. Temos o genérico que você confia, atendimento e qualidade pro seu dia a dia. Você já pensou em zerar a conta da sua energia? Então conheça a TopSat Energia Solar, representante da Intelbras em Laranjal, especializada em sistemas on-grid e off-grid. Nós fazemos seus projetos, instalamos, homologamos junto à Equatorial. Fone para contato 96 991 23 99 23. TopSat Energia Solar, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao posto Ipiranga, no Agreste. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. 11:50. Vale FM. Simplesmente. Simplesmente. A Rádio do Jari. É o velho apaixonado. Essa é doída, hein, Vitão? Essa dói. Essa machuca demais. Até a alma. Você tinha tudo pra tá aqui, ser o meu motivo pra sorrir, a parte mais bonita do meu sonho. E a pessoa do lado da foto, a razão da frase que eu posto, o bom dia quando eu acordo. Mas escolho ser só uma canção que toque mais lembrar da gente. Cheiro do perfume no inconsciente. Um beijo perdido e procurado por nós dois. Yeah, eu acho que agora é tarde. Você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. parte mais bonita do meu sonho. A pessoa do lado na foto, a razão da frase que eu posto, o bom dia quando eu acordo. Mas escolho ser só uma canção que toque, faz lembrar da gente. Cheiro do perfume no inconsciente, um beijo perdido procurado por nós dois. Yeah, eu acho que agora é tarde. Que honra, demais. Vale FM. Nosso amor é mais que paixão, vai além do prazer.

como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Agora o programa Jesus, transformação de vida, com o pastor Giovanni Fontenelle. Muito bem, queridos ouvintes, nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, está no ar mais uma edição do programa Jesus, transformação e vida. Não é? Nesta segunda-feira está dando início hoje o segundo dia da semana, onde iniciamos as nossas labutas, né, os trabalhos do dia a dia, para o sustento, trazer o pão de cada dia para o nosso lar. Então, que Deus te abençoe nesta semana, que dê uma semana abençoada, uma semana próspera e uma semana debaixo das suas poderosas mãos. Ok, queridos ouvintes? Estar no ar. Mais uma edição deste programa, Jesus, Transformação e Vida, que de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário de meio-dia e 5 às 13, trazendo a palavra de Deus, trazendo canções que enaltecem, canções que apresentam, que falam sobre a pessoa de Jesus e, principalmente, ele é o caminho, a verdade e a vida. O propósito principal deste programa é dizer, é falar para os nossos ouvintes, transmitir para os nossos ouvintes o que a palavra de Deus nos transmite. E a principal mensagem, a mensagem mais importante é que Jesus Cristo veio, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você somos pecadores e carecemos, necessitamos da graça salvística, da graça salvadora através de Cristo Jesus. Então, Jesus, transformação e vida. Este programa, ele pertence à Primeira Igreja Batista Vida Nova, que está situada ali na Avenida Liberdade, número 815, bairro Agreste, ok? E junto com essa parceria, aqui com a Vale FM, aqui na grade da programação da Vale FM, juntos anunciamos Jesus Salvador, Jesus Transformação e Vida. Ok, meu querido ouvinte? Que Deus te abençoe. Vamos, desde já, aqui uma leitura bíblica no Salmos 46, versículo 1. Ok? Vamos lá. Esteja atento, ouça aí a palavra de Deus e, na sequência, o cântico Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Que Deus abençoe. Esta canção, ela foi feita por Martinho Lutero, grande reformador, quando estava ali nos palácios se refugiando, né, com medo da grande perseguição. E ele, então, inspirado ali pelo Espírito, ele compôs esta linda canção que retrata e enaltece a pessoa do grande Deus. Então vamos lá. Salmos, primeiramente Salmos 46, versículo 1, e na sequência, Castelo Forte. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmo 46, versículo 1.

que chama os crentes. A batalha já sou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. 4 minutos. Muito bem, meio-dia e 24 minutos. Ok? Muito obrigado aí por sua participação. Já está começando aqui chegar aqui os nossos ouvintes já estão interagindo aqui conosco, né, aqui no programa, já aguardando aqui o nosso momento da família. Daqui a pouquinho, Jesus transforma a minha família, o tema do mês, onde nós, nesta dinâmica aqui da igreja com o programa Jesus, Transformação e Vida, daqui a pouquinho nós estamos, então faremos este momento. Mas desde já, muito obrigado aí para os irmãos que estão aí já enviando as suas mensagens, interagindo conosco, e que Deus abençoe. Continue ligadinhos aqui na Vale FM, no programa Jesus, Transformação e Vida. E as duas próximas canções serão do 4x1. Primeira, adorar a Deus, e posteriormente, 5 pães e 2 peixinhos. Vale FM, Jesus, Transformação e Vida. Há um

multidão, vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos, era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia? Meio-dia e 34 minutos, Jesus, transformação e vida. Acabamos de ouvir 5 pães e 2 peixinhos com 4 por 1. E antes, adorar a Deus, ok? Então, desde já nós queremos agradecer aí a sua sintonia, a sua companhia aqui através da Vale FM 87,9. Muito obrigado. E a partir de agora nós teremos o nosso momento família, né? O nosso quadro da família. Jesus transforma a minha família. Então, neste momento nós já queremos agradecer aqui a participação da irmã Eudênis Porto. Ela manda uma mensagem dizendo: olá, bom dia, graça e a paz de Jesus. Já estamos ligados aqui no programa e eu quero oferecer um hino para todos os ouvintes, né? Todos os que estão sintonizados aqui na Vale FM. e em especial para a irmã Graça e o irmão Antônio José, aí são seus vizinhos aí no bairro Cajari, nosso muito, e a irmã Frediana também, não é? Irmã Frediana, não pode deixar de fora, irmã Graça, seu esposo Antônio José, e para também a irmã Frediana, ok? E ela faz aqui um oferecimento musical. Então, queridos, muito obrigado, Diaconísio, Denis, irmã Graça, irmão Antônio, irmã Frediana, muito obrigado aqui por sua sintonia aqui na Vale FM. Daqui a pouquinho nós iremos responder aí, corresponder ao pedido, ok? Ao oferecimento aqui em nome de Jesus. Ok, meus amigos, queridos ouvintes, o tema de hoje é o 13º dia e a oração de hoje é pedindo sabedoria, a sabedoria de Deus. Quando pedimos a sabedoria de Deus, ela faz toda a diferença para com as nossas dificuldades ou as nossas necessidades no contexto familiar, ok? Então, a partir de agora, nós iremos ouvir a nossa devocional do dia, aqui desse 13º dia desta campanha da família, e ouçam. Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Jesus transforma minha família. 13º dia. A sabedoria de Deus faz toda a diferença. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Abigail era casada com Nabal, um homem tolo, grosseiro e que afrontava a qualquer um. Em uma determinada ocasião, Davi resolve pedir ajuda ao marido de Abigail, clamando para que ele prestasse auxílio ao seu exército. Insensível ao momento, Nabal não apenas recusa o pedido, como também envia uma resposta ofensiva que deixa Davi furioso, levando-o a considerar atentar contra toda a casa daquele homem. Ciente da atitude do marido e do perigo que envolvia aquela circunstância, Abigail toma as devidas providências, empenhando-se para que tudo não terminasse em um ato de vingança. Ao encontrar-se com Davi, ela o relembra das promessas do Senhor e o convence a não seguir pelo caminho da retaliação. Por sua vez, Davi louva a Deus pelos sábios conselhos e reconhece que ela o impediu de cometer um grande mal. Quão significativa é a sabedoria de Deus para a família? Em nossa história, a sabedoria foi o ponto crucial que levou Abigail a exercer cuidado e proteção sobre os seus familiares. A sabedoria fez com que uma situação terrível fosse remediada e um conflito pudesse ser resolvido pacificamente. Quando um lar é marcado pela sabedoria divina, os familiares aprendem a valorizar a prudência e compreendem que cada ação precisa ser vivida segundo a vontade do Senhor. Um coração sábio busca olhar para a vida segundo a palavra de Deus, apreciando aquilo que agrada ao Senhor e prontificando-se a tomar decisões que abençoem seu lar. Um coração sábio valorizará a família e trabalhará em prol daqueles que Deus colocou a seu lado, de maneira que as ações não sejam guiadas pela tolice, mas pelo dever de cuidar, amar e proteger. Se você deseja ser sábio no cuidado do seu lar, saiba que a Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio de toda sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Quanto mais estivermos perto do Senhor, mais estaremos alicerçados na sabedoria divina que é capaz de transformar a nossa vida. Aproxime-se de Jesus. Ele é a sabedoria de Deus, a verdade que traz libertação e o meio pelo qual obteremos uma correta compreensão sobre todas as coisas. Não existe atitude mais sábia do que ter um relacionamento com Jesus e conduzir a nossa família à presença de Cristo. Na sabedoria de Deus existe vida, paz e prudência. A sabedoria de Deus faz toda a diferença. Em nosso 13º dia, oremos. Nosso Pai, nós queremos a Tua sabedoria em nossa casa. Sabedoria para resolvermos conflitos, para administrarmos nossa casa. Sabedoria para Te buscar. E agora, crianças em oração. Você entraria em um carro em que um bebê estivesse como motorista? É claro que não. Para dirigir um carro, são necessárias algumas capacidades que um bebê, por mais esperto que seja, ainda não tem. O motorista do carro deve conseguir alcançar os pedais e o volante, ter coordenação para guiar usando todas as partes importantes para a condução e saber tomar decisões pela segurança das pessoas que estão dentro e fora do carro. A nossa vida é como se fosse um carro, mas nem mesmo nós somos os melhores condutores. A Bíblia nos ensina que Jesus é a melhor pessoa para nos ajudar nesta tarefa e nos guiar em segurança. Ele é o melhor motorista que qualquer pessoa poderia ter. O Senhor nos guia por um caminho justo e cuida das nossas preocupações. Ore pedindo a Jesus que a sua vida seja conduzida por Ele. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Jesus transforma a minha família. Se deseja. Muito bem, esta é a meditação do dia, não é? Aqui do contexto familiar. E agora nós iremos, então, fazer o nosso oferecimento, ou melhor, atender o pedido musical aqui da nossa irmã Denis Porto, que fez aqui o seu pedido e, ao mesmo tempo, um oferecimento ali para a irmã Graça, o irmão Antônio e a irmã Frediana, ok? Então, vamos então atender aqui o nosso pedido. Muito obrigado, Diaconísio Denis, por sua participação. Muito obrigado por sua sintonia aqui no programa Jesus, Transformação e Vida. E está valendo a pizza, não é? Cada participação diária aqui no programa está valendo uma pizza no final do mês, não é? Onde a igreja ela irá abençoar aquela pessoa que mais participou aqui, teve a participação aqui no programa Jesus, Transformação e Vida, ok? Isso é uma promoção da igreja, interna da igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus e também os nossos ouvintes. Fica então, se você deseja, se você precisa, se você crer no poder da oração, nós estamos aqui disponíveis. Entre em contato conosco, 99109-7688, e você faz aí o seu pedido de oração e nós estarei levando à igreja que estamos orando, não é? Dioturnamente nós temos um relógio de oração, nós temos os momentos de orações no templo e então você pode participar também. Diga qual a sua necessidade na sua família. Você está passando por algum momento difícil, por algum problema? Não precisa você dar detalhes, mas envie o seu pedido e nós estaremos então orando e apresentando a Deus. Então, participe conosco. Então, vamos então rodar agora, neste momento, a canção Eu e Minha Casa, com André Valadão, no programa Jesus, Transformação e Vida, 12:44. Se você tem evitado dirigir à noite por causa da...

Governará o meu lar. da família como um projeto de Deus. Pai, mãe, filhos, heranças do Senhor. Pai, mãe, filhos no Senhor são inseparáveis, sempre confiando no Senhor. São inabaláveis, a vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá, a minha família meu Deus edificou. A minha casa é cheia de queridos ouvintes, meio-dia e 59, muito obrigado aí por sua companhia, por sua participação aqui no programa Jesus Transformação e Vida. Nosso muitíssimo obrigado por mais esta edição do programa aqui na Vale FM 87,9. Então, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitirmos, ok, queridos? Deus te abençoe. Muito boa tarde. Fica por aqui mais um programa Jesus Transformação de Vida. Um programa da Primeira Igreja Batista Vida Nova, na Rua Liberdade, número 815, bairro Agreste. Aqui no trem, ela, nossa contemplada do terceiro prêmio! Ana Carolina, gente, eu tô emocionada. Você recebeu a ligação hoje? Hoje, recebi a ligação e não acreditei, mana. Me sentei que eu tava tremendo. Senhor, que você vai fazer com 100 mil, já sabe? Comprar minha casa. Um recado pra todos que têm o sonho de ganhar também aqui no Mapacá. Continuar tentando que uma hora a sorte bate na sua porta. Saímos do bairro do trem, vemos direto aqui pro Jardim Felicidade para entregar 100 mil reais pro ganhador do quarto prêmio. Não tava nem assistindo o programa, aí o meu colega me avisou, né? 100 mil reais, cara. Já tem consciência do que é esse valor? Eu vou realizar meu sonho agora de comprar uma casa própria para mim. Muito bem, ganhando 100 mil reais, eu passo o cheque aqui nesse valor. As pessoas que têm um sonho de ter uma casa própria, de ter algo seu mesmo, uma hora a sorte vai chegar na sua porta da sua casa também. 13 horas e 1 minuto.

Percebeu, vai ser tarde demais. Não quem gosta, gosta de rádio. Vale FM. Quer provar meu mel pra adoçar a sua boca? Quer provar meu mel? Então eu vou te dar meu mel. Tempo pra te amar agora, só pra tempo. E eu queria que o vento levasse os seus

13:22. Em casa, no carro, no trabalho, só dá. Só dá. Vale FM 87,9. Horas e 26 minutos. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. E aí, dona de casa, pronta pra economizar? Então o endereço das suas compras é o supermercado Isanotto, o maior e mais completo da cidade. Nas gôndolas do supermercado Isanotto, você vai encontrar, além de melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedades em opções. Além disso, possui um completo açougue e padaria. Produtos pet, cama, mesa e banho, brinquedos, papelaria, eletrônicos, como iFry, liquidificador, sanduicheira. Supermercado Isanotto, o endereço certo da sua economia. Na Rua Goiás 1118, no centro, e na Rio Jari 1042, no Agreste. Atenção! A Funerária Pax Amapá oferece um plano de assistência fúnebre e plantão 24 horas, proporcionando tranquilidade e paz. E você ainda concorre ao sorteio de cestas e prêmios todos os meses. Estamos localizados na Avenida Tancredo Neves, número 2812, bairro Agreste, Central de Vendas, 96991027454 ou 96991169429. Funerária Pax Amapá, há mais de 25 anos no Vale do Jari. Apoio Cultural. Iluminado sai todas as sextas-feiras às 15 horas do Porto de Monte Dourado, retornando às terças às 18 horas do Porto Santa Efigênia em Belém do Pará, transportando passageiros, cargas e encomendas entre Belém e escalas. Possui um amplo redário, camarote com central de ar e banheiro privativo. Câmeras funcionando 24 horas e saborosas refeições. Além de uma área de lazer com bar, lanchonete, música e TV. Navio Iluminado, transporte com conforto e segurança. Informações pelo fone DDD 91 992 39 1108. Seja você também um cliente iluminado e boa viagem. Casa dos Presentes é o lugar certo para você que procura opção na hora de presentear. Artigos que vão além de decorar: cama, mesa, banho, produtos de maquiagem, manicure, artigos decorativos, bolsas, mochilas, mala, brinquedos, papelaria, além de acessórios pro teu celular. Uma linha completa em eletrônicos. Casa dos Presentes, o lugar para a família toda. Na Avenida Tancredo Neves, em frente à Praça Central. Apoio Cultural. É, construir não é brincadeira. Porém, tudo fica mais fácil quando você dá um pulinho na Santarém. Materiais de construção. A loja possui desde telhas, tintas, até sua caixa d'água. Além de utilidades pro lar, como liquidificador, cafeteira, sanduicheira. Além de bicicletas, peças e acessórios para sua moto. Já na Santarém Importados, você encontra brinquedos, maquiagem, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, além de Marinho. Economize tempo e leve tudo o que você precisa para a sua casa. Santarém Materiais de Construção e Santarém Importados, na Avenida Tancredo Neves, no Agreste. Satisfação garantida. Na Amazonas Importadas tem presentes com amor para sua mãe. Tem quadro decorativo a partir de R$49,90. Chapinha cadência a partir de R$89,90. Conjunto fitness com duas peças a partir de R$69,90. E calça jeans a partir de R$59,90. Além de diversas opções de roupas, calçados, relógios, bolsas e muito mais. Para deixar esse Dia das Mães ainda mais especial. Amazonas Importados. Aqui é barato mesmo. Apoio Cultural. Ei, mana, tu tá sabendo que as lojas Tudo 18 vai sortear um carro no final do ano? Ei, nas mana, tu comprando acima de 5 peças, tu ganha um cupom pra concorrer a um carro 0 quilômetros. Eu falei um carro zerinho, tu é doida? Além de comprar roupa pra tua família todinha, roupa de cama, mesa, banho, bolsas, perfumes, garrafas por R$18, tu ainda vai concorrer a um carro 0 bala. Só na maior loja de preço único do Brasil, Laranjal Tudo 18. Tu tá esperando o que pra participar? Vai logo na Avenida Tancredo Neves, em frente à Casa do Bolero, no Agreste. Óculos com qualidade e bom preço é na Ótica Científica, oferecendo variedades em armações e as últimas tendências em óculos solar. Ligue 96 99146-3150 e venha conhecer de perto a Ótica Científica, que foi pensada para você, com espaço climatizado e aconchegante e um excelente atendimento. Localizada na Avenida Tancredo Neves, número 1812, no bairro Agreste, em Laranjal do Jari. Apoio A Clínica Cultural. De Olhos traz ao Laranjal do Jari exames de vista computadorizados, como avaliação do processamento visual, fundo de olho, pressão ocular e teste do olhinho, com equipamentos de ponta, com consultas de segunda a sábado. Ficou ainda mais fácil cuidar da saúde dos seus olhos. Agende já sua consulta pelo fone 96 99173-6694 e venha nos conhecer na Avenida Tancredo Neves, número 1812A, bairro Agreste. Clínica de Olhos, trazendo o melhor para você. Descubra um mundo de conforto e estilo na Gratitude Moda Íntima. Peças para homens, mulheres e crianças, com uma ampla seleção em roupas de banho e de dormir para todos os gostos e ocasiões. A combinação perfeita de qualidade, elegância e praticidade. Estamos no segundo piso do Shopping Real. Visite-nos hoje e transforme sua experiência de vestir em um momento único. Venha nos visitar. Gratitude Moda Íntima. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. Vale FM. Simplesmente. Simplesmente. A Rádio do Jari. Na mesa e